Está começando agora o seu podcast Além dos Ecrãs. Nossa, eu nunca vou assistir um filme de 3 horas e meia. Relaxa, relaxa. Dá pra eu te simplificar o filme em 4 frases, tiradas do filme. Ele não é um homem muito fácil de agradar. Ele não tem o direito de empurrar ela, nem de colocar um dedo nela. Ele precisa de alguém confiável por perto, alguém que esteja com ele o tempo todo. E eu explodo, às vezes. Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast, onde a gente fala sempre da cultura pop, de séries, de filmes e de fases especiais. De vez em quando eu vou mudar esse comecinho, tá? Mas eu ainda não escrevi, então ainda vai mudar. Muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral. Eu sou o Léo Vassoler. E eu sou a Duda Yamaguchi. Cadê a sua voz, Eduardo? Não tem a minha voz, gente. Infelizmente, hoje eu tô debilitada mesmo. Sem voz? O que você fez? Carnaval? Eu não sei o que, eu fiz, gente. Do nada, de verdade. Nunca fico doente e agora tô assim. É o clima de Uberlândia. Eu parei de falar do clima aqui. Volte a falar do clima. Você fica despreparada e aí o clima te Mas pega. Eu acho que é realmente, porque não tem outra explicação. Fato. Eu tô meio ruimzinho também. Mas espero que eu não fique ruim igual você. Espero também, Gui. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um filme da Netflix. Da Netflix. Né, que saiu em alguns cinemas, como vão falar aí em algum momento. Eu espero. Pois é. Mas saiu em alguns cinemas, mas ele é um filme da Netflix. Antes de introduzir o filme, vamos introduzir o nosso amigo que tá no nosso debate junto Tudo hoje. Bem, eu introduzi que é o filme do diretor que nosso amigo veio falar sobre. Mas a gente anuncia ele primeiro. Ele é xará de um de nós aqui da mesa, Eduarda. Tudo bem? Guilherme Desopo. Só tô com a voz ruim, hein? Ainda bem, Desopo. Olá, Desopo. Obrigado, bem? Querido. Seja tudo muito bem? Bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Então você é fã e especialista do Scorsese, é isso? Eu sou um segundo em especialista aqui, né? Mas assim, eu sempre assisti os filmes dele e depois adquiri meu gosto por cinema e fui estudar muito. E não tem como estudar cinema sem estudar Scorsese, né? Ele é muito foda, assim, então eu curto muito o trabalho dele. Desopo está defendendo um TCC sobre cinema, inclusive. Sobre cinema, que sobre incrível. A Chegada, o filme. Fala mais um muito pouco. Muito legal. Fala mais um pouco. Como que é seu TCC? Então, eu tô estudando A Chegada, que é um filme de 2016, do Villeneuve, não sei se você assistiu. E eu pesquiso como que eu vou entender a temporalidade do filme a partir das características da narrativa. Uau! Então, além de estudar o diretor, além de estudar o filme, eu estudo o tempo, Santo Agostinho, Aristóteles. Uau! Estudo principalmente narrativa cinematográfica. Dá pra fazer isso com jornalismo? Que incrível! Muito legal! Inclusive, contribuições extremamente relevantes pro jornalismo. Ah, eu fico feliz. Com certeza. Poxa. É isso. Não, ok, ótimo. Mas então vamos falar aqui do Scorsese, então, do filme O Irishman. O irlandês. The Irlandês, que saiu agora na Netflix e que tem aí 3 horas e meia de duração. Longas 3 horas e meia. Eu não consegui assistir ele de uma vez, eu tive que parar. Eu tive que sair, aí eu saí com o meu computador assim assistindo. Ele acabou a bateria, faltando 1 hora aí. Nossa. Tive que voltar a assistir. Mas enfim, mas assisti. Não consegui de uma vez, mas terminei. E é um filme assim que dá pra você ir e voltar, que ele é gostoso. A gente ainda não vai falar dele, vamos pedir para outra pessoa falar que não viu, pois que é o nosso inespecialista. É então vamos aí. Agora para nossa entrevista com o inespecialista. Entrevista com o inespecialista. Muito bem, mais uma entrevista com o inespecialista e hoje quem me acompanha nessa jornada é o Vitor Bueno, que é fã de filmes de animação, mas entre os principais filmes favoritos dele está Homem-Formiga, é verdade, Vitor? É isso aí, Léo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Hoje, minha voz tá um pouco estranha, até porque eu não sou a Duda, eu sou o Léo. A Duda tá com um problema de voz, então preferiu que eu fizesse o quadro pra ela. Bom, hoje o tema é O Irlandês, filme novo da Netflix, dirigido pelo Martin Scorsese. E por falar em Martin Scorsese, você conhece esse homem? Você sabe quem ele é? Então, infelizmente, não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Tudo bem. Mais ou menos também. Tem que saber. Mas não tem problema, não. Bom, o Martin Scorsese, ele é um um diretor de cinema. Ele nasceu em 1942. Ele é cineasta, produtor de cinema, roteirista e ator. E ele venceu um Oscar em 2007, o Oscar de melhor diretor por The Departed, ou Os Infiltrados. É um filme que tem uma galerinha, não sei se você conhece, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon. Conhece a galera? Sim, sim. Aí é um pouquinho mais fácil. De reconhecer. Bom, então, entre os filmes que ele fez, tem alguns muitos, muito famosos, que são Taxi Driver, Lobo de Wall Street, Rei da Comédia, Os Bons Companheiros, a... como que chama? As Invenções de Hugo Cabret? As Invenções? As Invenções de Hugo Cabret. Tem A Ilha do Medo. O Espanta Tubarões, ele também faz. Você que gosta de animação. Esse eu conheço. Então, eu gosto bastante. Já assistiu algum desses filmes? O Espanta Tubarão. Sim. Entendi. Não, é muito bom. Não, o Lobo de Wall Street também, eu não cheguei a assistir inteiro, mas... Mas assisti um pedaço já. Sim, sim. Ah, já tá ótimo. Já é um avanço. Minha relação com filmes é... Você não entenderia, eu durmo. Ah, eu entendo. Dependendo. Eu entendo muito bem, porque eu namoro uma pessoa que faz exatamente isso. Ah, dou razão a ela. Tudo bem. Bom, a gente mostrou o trailer pro Victor agora no começo do... No começo da gravação. E o que você entendeu a partir do trailer? O que você acha que acontece no filme? Qual que é a trama? Cara, assim, nada. Mas pra eu não falar nada, dá pra entender assim que é um cara que parece ser um cidadão comum, né? E ele começa a cometer alguns crimes. Eu acho que é uma parada mais ou menos assim, pelo que deu a entender pelo trailer, mas... Eu diria que você acertou em partes, assim, o filme. Um pedaço do filme você acertou pelo trailer. Muito bem. Sim. E pelo pessoal que você viu, assim, no trailer, você encontrou alguém muito famoso, muito conhecido no mundo do cinema? Que eu conheço. Não. Que eu conheço, assim. Um tal de Robert De Niro, Al Pacino. Então, tipo, a fisionomia não me vem agora. Tem um filme do Adam Sandler que o Al Pacino aparece. E aí ele faz uma propaganda pra Dunkin' Donuts chamada Dunkatinas. Já assistiu esse filme? Qual acho que filme? É. Cada um tem uma gêmea que merece. Acho Não, que é esse filme. Eu gosto do Adam Sandler, mas. E o Espanta Tubarões, o tubarão, que é o pai do tubarão, que é amigo do. Sei. Coiso, é o Robert De Niro. Olha só. E o Martin Scorsese é aquele peixe. O baiacu. Ah, nossa, eu gosto daquele cara. É. Aquele cara é da hora. Tá vendo? Então eles sempre trabalham juntos. Por falar em trabalhar juntos, você sabe quantos filmes o Al Pacino fez junto com o Robert De Niro? Você tem alguma ideia, assim? Mais de 10 ou menos? Menos de 10. Menos de 10? Então vou chutar 7. Chutou bem, mas chutou errado. Eles fizeram 4 filmes juntos. Nossa. Porém, Martin Scorsese já fez muito mais filmes com o Robert De Niro. Um deles é Espanta Tubarões. Então, você tem alguma ideia? Assim? Vamos fazer um podcast sobre Espanta Tubarão. Vamos, eu acho uma boa. A gente te chama como especialista. Você vem, fica na mesa com a gente o tempo todo. Mas qualquer pergunta, desculpa. Quantos filmes o Robert De Niro fez junto com o Martin Scorsese? Mais de 10 ou menos de 10? Menos de 10. Menos de 10? É. 6? Então, esse aqui é menos de 10, mas são quase 10. Eles fizeram 9 filmes juntos. Já é... um bom catálogo aí, né? Já dá o máximo de filme que você consegue passar na Netflix, no streaming, porque ninguém vê mais de 10 e aí sai e vai pro YouTube, né? E, enfim, você sabe onde esse filme, aonde foi lançado o filme? Porque o filme, ele foi lançado pela Netflix, mas ele foi lançado também em alguns cinemas, pra poder concorrer às premiações de cinema e tal. Você sabe onde que ele foi lançado? País, você fala? É. Ué, chuto que Estados Unidos, né? Mais clichê. Você acertou. O Irlandês teve sua estreia mundial no 57º Festival de Cinema de Nova York, no dia 27 de setembro de 2019. E tá programado para ter um lançamento limitado a 1º de novembro de 2019. E agora já tá no streaming para todo mundo ver na Netflix, né? E o filme, ele recebeu aplausos pela crítica, destacando os aspectos técnicos, direção, roteiro, o argumento e as performances do elenco principal. Que o elenco principal é muito bom Ele é muito renomado, muito, todo mundo conhece, menos você. Sim. Mas tem problema. E o Martin Scorsese também é um diretor super renomado pelas técnicas que ele usa. Então, foi um filme muito... Como que eu posso falar? Muito bem aclamado, muito elogiado, exato. E a história do irlandês, você falou que é um cara comum que começa a cometer alguns crimes. Você sabia que essa história ela é baseada numa história real? Então, pelo trailer, eu meio que deduzi, assim, eu imaginei que fosse, porque fala até uma parte do falecido presidente Kennedy, né? Então eu imaginei que fosse alguma coisa mais baseada em algo real. Exato, e o filme ele é real, porém ele é baseado, ele é inspirado num livro que chama I Heard You Painting Houses, que é Eu Ouvi Que Você Pinta Casas, do Charles Brandt, que narra a história real do Frank o Irlandês Sheeran, que é o personagem interpretado pelo Robert De Niro, que é um veterano da Segunda Guerra Mundial acusado de envolvimento com a máfia. E aí, com o passar do tempo, ele começa a se envolver mais com a máfia e tem várias relações, inclusive com a morte do presidente Kennedy. Essa máfia, ela tem ligações com o assassinato do presidente na vida real mesmo. E você não chegou a ver esse filme na Netflix, você não viu nada sobre ele, você sabe quanto tempo ele tem de duração? Não, cara, não, nem vi que ele tava disponível lá. Acho que minhas indicações da Netflix não são muito relacionadas a ele. Entendi. Não, tudo bem. O filme ele tem 3 horas e meia de duração. Nossa. Você pararia... Eu dormiria no meio. Você pararia 3 horas e meia do seu dia pra assistir sentado no sofá, assim, um filme sobre máfia? Cara, eu acho o tema interessante, que eu gosto, mas... Acho que 3 horas e meia é um tempo que... Tipo, eu sentaria pra assistir, mas não sei se eu assistiria totalmente, assim, se eu teria saco pra isso. Entendi. Eu concordo com você. Eu sou um cara muito agitado, assim, tem hora que eu não consigo me concentrar totalmente. Entendi. Não, normal. E sobre o sucesso desse filme, você acha que ele tá fazendo sucesso, que ele tá sendo muito aclamado pela crítica? Como que você acha que tá? Então, esses dias eu gosto muito de futebol, né? Eu tava acompanhando lá no Twitter algumas coisas sobre o jogo. E o Bolívia do Desimpedidos falou um negócio do jogo. Aí o cara falou que ele só fazia comentário que era ruim. Ele falou assim, então tá, vamos falar de filme, vamos falar do irlandês. Aí foi aí que eu fiquei sabendo. Entendi. Desse filme. Olha aí, ó, o mundo da bola falando sobre o filme. Mas eu achei que o filme era mais antigo, assim. Sei lá, que tava passando na Sessão da Tarde, alguma coisa assim. Mas enfim, aí ele falou, vamos falar sobre o irlandês. Aí nos comentários tinha uma galera que tava criticando, falando que o filme não era muito bom, mas eu não cheguei a ler todos os comentários. Mas a maioria dos comentários que eu vi foram mais negativos do que positivos. Olha, curioso. Porque no IMDB, um site de críticas sobre filmes, sobre séries, o filme ele tá com a nota 8.3 de 10. E no Rotten Tomatoes ele tá com uma aprovação de 96%. Então, a aprovação do filme tá muito mais do que a desaprovação. Então, é legal você ter visto muito mais críticas negativas do que positivas, porque não é o que tá refletindo. E sobre o custo desse filme? Você acha que ele foi muito caro? Lembrando que ele é um filme produzido pela Netflix. Ele foi feito pela Netflix e dirigido pelo Martin Scorsese. Você acha que ele foi muito caro? Como que você acha que... Cara, eu acho que sim, porque pelo que você falou, tipo... os atores são renomados, né? E o diretor também é um cara muito da hora aí que você falou. Eu acho que deve ter sido um filme com uma quantia considerável de gastos. Então, você acertou. E principalmente por um dos motivos do filme, o filme ele passa durante 30 anos, o filme inteiro. Por isso que ele é longo, né? Demora 30 anos pra acabar o filme, então 3 horas e meia é justo. Mas um dos principais motivos que gastaram com esse filme foram os efeitos especiais de rejuvenescimento. Porque o Robert De Niro teve que rejuvenescer para poder fazer o Frank Sheeran, que ele era um pouco mais velho que o Robert De Niro hoje. Então rejuvenesceram ele e com isso, com os efeitos especiais, acabaram gastando mais. E o irlandês se tornou o filme mais caro dirigido pelo Martin Scorsese, que eles chegaram a gastar 160 milhões de dólares de acordo com o Collider. Você acha muito, acha pouco? Quanto você acha? Eu acho uma quantia grande, né? Uma considerável. Grande quantia. Pensa assim, ó, o Coringa. Você assistiu o Coringa? Que lançou esse ano? Não. Não assistiu o Coringa. Tudo bem. Queria assistir, mas não deu. Não deu certo. É. Esse filme gastou 50 milhões de dólares, se eu não me engano. Se alguém souber, me corrija, me confirmaram aqui. É. Gastou 50 milhões de dólares. E esse filme gastou 160. É. Bastante. É muito dinheiro. Eu gostaria de 160 milhões. Gostaria, eu gostaria também. Na minha conta. Imagina, ia ser bom, né? É, eu faria bastante coisa. Bom, mas é isso. Você gostou do nosso papo aqui? Gostou do trailer? Tem alguma palavra pro Martin Scorsese, pro Robert De Niro? Pô, adorei. É, o papo aqui, muito interessante, embora eu não saiba nada, mas esse é o propósito do quadro, né? Exatamente. É, o trailer, confesso que não foi um trailer que me atraiu muito a assistir o filme, ainda mais você falou que tem 3 horas e meia, provavelmente eu continue sem assistir, mas gostaria de mandar um abraço aos nossos amigos lá, que você citou, né, o editor lá, ele provavelmente não vai ver isso, mas... Não, ele vai, ele assiste. É, ele me mandou mensagem. Ah, não, então um abraço aí pro nosso colega aí, beleza? Então é isso, você acabou de falar já que não ficou com vontade, né, de assistir. Você tem alguma recomendação de algum outro filme que você goste bastante? Que o você Espanta Tubarões. Queira? O Espanta Tubarões eu acho uma boa. Não, eu acho, cara, que o Espanta Tubarões. É, eu acho que na mesma pegada da Netflix, como eu sou um cara que gosta muito de filme de desenho, igual você falou, eu assisti o que lançou recentemente, o Klaus, né, sobre o Natal, Papai Noel. Eu achei muito da hora aquele filme. Sim. Um filme muito bacana. E top. Então é isso, fica aí a recomendação para os nossos ouvintes do nosso Inespecialista de hoje, Klaus, na Netflix. E esse foi o nosso quadro Entrevista com o Inespecialista. Então o Vitinho gostou do nosso Papo Pop? Mas saudades, Papo Pop. Cara, eles têm muitos filmes juntos, né? O Scorsese com o De Niro e... Gente, o Al Pacino. E o Al Pacino. É uma verdadeira máfia, né? É uma máfia do cinema, com certeza. De Niro era a musa do Scorsese, né? É. Acho que hoje em dia é muito Leonardo DiCaprio, que eles fizeram recentemente muitos filmes juntos, mas antes era... Ah, tinha certeza que o Leonardo DiCaprio apareceu alguma hora nesse filme. Fiquei esperando. Fiquei esperando mas também. Mas não achei, né? Uma pontinha, né? Podia. Inclusive, um dos meus filmes favoritos é do Martin Scorsese com o Leonardo DiCaprio, que é A Ilha do Medo. Maravilhoso. Nossa, eu amo esse filme, é muito bom. É, e o Lobo de Wall Street também é sensacional. O Lobo de Wall Street é muito bom também. Outros filmes e enormes também, né? Mas não chega a 3 horas e meia. Não. Mas o Lobo também tem quase 3 horas, né? Ou tem 3 horas. O Lobo de Wall Street é grandinho também. É acho que é quase 3. Eu acho que ele é por aí. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Olha a Maju aqui, 3 horas e produção. Produção universitária. Ajuda a minha produção aqui. Muito bom. Obrigado. É, mas e sobre esse filme? Nós não temos alguém pra nos dar uma sinopse. Alguém quer dar? Léo. Alguém arrisca? Você quer dar uma... pelo menos dar uma ideia do que é o filme pra quem não assistiu, só quer ouvir. Dar uma... Ah, você quer que eu vou falando enquanto você vai procurando? Exato. É porque é difícil? 3 horas e meia numa sinopse? Com certeza. Imagina. É complicado, né? Na verdade, quem se arriscou a fazer? A sinopse da Netflix tem 2 linhas. Então, tem 3, acabei de entrar aqui pra ver. E a sinopse oficial da Netflix é: Frank Sheeran, braço direito da família Bufalino, relembra os segredos que guardou por lealdade à máfia no aclamado filme de Martin Scorsese. E é meio que isso mesmo o filme, né? Exatamente, é bom entrar nesse ponto de relembra os fatos, porque é um negócio que... É um filme narrado. Exatamente, é um filme que eu gosto disso. Eu gosto que o Tarantino faz isso nos filmes, e agora nós temos o Scorsese, que é a gente contando. Você sabe que o filme é, tipo... É uma história, eles não têm preocupação em falar assim, nós estamos falando da realidade aqui, vocês fingem que isso aqui é real. Eles falam assim, não, isso aqui é um filme, sabe? Tipo, eu vou te mostrar que isso aqui é um filme, eu vou te pôr títulos, assim, eu fiquei sabendo que você pinta casas no meio do filme, assim, de repente, pra te mostrar que isso aqui é um filme, é um conto, é uma história contada. E a gente tem esse fato aí de que ele teve que rejuvenescer o De Niro. E é incrível, ficou, né? Ficou muito porque bom. Nossa, achei muito bom. Eu fiquei embasbacado, porque eu fiquei num momento que eu não sabia... Qual que é o De Niro de verdade, assim? Como que ele tá hoje em dia? Eu só fui ver quando eles... Tem um documentário da Netflix sobre o filme. Que legal, não sabia. Então, a Netflix lançou o filme e lançou um documentário sobre o filme. Mas o documentário tem 23 minutos, é menor ainda do bem, que o filme. Ainda bem. E é massa a gente perceber que eles não escalaram um ator mais novo pra viver o Frank novo, né? Pois muito é. Massa usar a efeito especial pra rejuvenescer o Daniel. E é muito bom. É. E depois, quando ele tá velho, ele também tá muito velho. Tá, muito velho. No final, ele fica muito velho. E tá com a lente azul ali, né? É, aquela nossa, lente azul me incomodou um pouco. Pesada. Teve uma hora que eu tava olhando assim no computador, eu falei, nossa, sabe quando dá aquele reflexo que altera a cor da tela do computador? Aí eu vim pro lado assim, eu falei, uai, tá estranho isso. O olho dele não é dessa cor. É catarata. É catarata. É porque quando rejuvenesce ele, fica muito azul o olho. É, velho. Fica muito azul. E aí eu fiquei tipo assim, será que o De Niro tem esse olho azul e eu nunca percebi? É, não. Só que não. Não, tem não. Tem não. Mas enfim, e aí o documentário fala como que foi esse processo de rejuvenescer eles. Que legal. E é muito bom que você vê o De Niro lá, ele tá velhinho já. E lá a gente vê ele muito novo, tipo, bem jovem e depois já bem mais velho. Mas, na verdade, esse documentário é tipo uma roda de conversa igual nós quatro aqui, porque são os quatro, né? Os três principais e o Scorsese. Que legal. Como que chama o outro, que é o... Joe Pesci. E aí estão os quatro, assim, conversando sobre o filme, sobre como que foi fazer. Principalmente da parte de tirar isso da realidade, né? Que foi... É um caso real, né? Uma história real. Tem as suas partes ali que a gente não sabe... Exato. O que aconteceu na realidade, mas aí no filme eles falam. Sim. Então, tipo, eles realmente pegaram muito da realidade pra trazer pro filme, mas mesmo assim cada um deu sua própria identidade pro personagem. Sim. E isso é muito bom. É quase um Era Uma Vez em Hollywood, né? Se for parar então, pra pensar. Então, tem muito disso. Por isso que eu acho. Acho que os dois filmes parecem muito. O estilo do Scorsese e o estilo do Tarantino, às vezes, parece muito. Eles têm uns pontos que destoam, claro. Parece que o Tarantino faz uns filmes mais voltados pra, tipo... Mais pra entreter, entre muitas aspas, mas, tipo, às vezes ele foge muito do que seria real, principalmente nas cenas de ação. Ai, mais exagerado. É, dá um exagero. O Tarantino, ele aprendeu muito com o Scorsese. Você for traçar, assim, a mise-en-scène, que é o padrão cinematográfico dos diretores, dá pra perceber muita coisa do Tarantino, que começou mais tarde, então, obviamente, foi influenciado muito pelo Scorsese. E por esses filmes policiais e de máfia, que é a especialidade, digamos assim, do Scorsese, dá pra ver que ele bebeu muito dessa fonte. É, parece muito mesmo, com certeza. Mas vamos dizer que se a gente gostou do filme ou não. Vamos começar por aí. Nossa, é assim, eu gostei. Eu prefiro começar dizendo que não é o tipo de filme que eu gosto. Prefere Espanta Tubarão. Prefiro muito mais Espanta Tubarões. Nunca dormi assistindo Espanta Tubarões e dormi assistindo Irlandês, gente, infelizmente. Nossa, em que momento que você dormiu? É mais fácil perguntar pra ela em qual momento ela não dormiu. Porque a todo momento eu tinha que virar pra ela e acordar ela. Ah, que bom, pelo menos você acorda. É, você não pode perder isso. Não, ele não me pode, acorda, ele me acorda. E ele acorda bravo ainda, mas enfim. É porque eu acho um absurdo, gente. Não. Passou 15 minutos, ela tava pescando já não, do meu lado. 15 minutos não, demorei. 15 minutos. Demorei uma 15 hora minutos. Pra começar a dormir. Mas assim, eu devo levar em consideração que estou tomando remédio, então pode ser que seja influenciado. Ah, então se fosse outro filme de 3 horas e meia, você não dormiria, Duda. Pois pirona, me dá um sono que você não tá ligado. Não, mas enfim. Tomou um Tylenol Sinus e tá. Nem é Tylenol Sinus, tá? Tomou um Vick, balinha Vick. Mas enfim, não é o tipo de filme que eu costumo gostar. Então, assim, eu não gosto muito de filme de máfia, essas coisas. Não é o tipo de filme que eu gosto. Mas. Eu tiro meu chapéu pro Robert De Niro, pro Al Pacino, pra todas as pessoas, porque eu achei, assim, realmente incrível o filme. Eu achei a história muito boa. Eu acho que pega, assim, tem 3 horas e meia. Mas eu acho que ela pega você pelo jeito que ele conta a história, sabe? Eu acho grande, realmente acho grande. Realmente acho que não precisava. Mas eu acredito no trabalho do Scorsese, então eu acredito que ele fez por 3 horas e meia, porque esse vale é o único a pena. Filme que passa 1 hora de filme e ainda tem 2 horas e meia. Não aconteceu nada em 1 hora, e já aconteceu tudo passou e não uma hora aconteceu de filme nada. E ainda tem o tempo que é normal hoje em dia de um filme. Pois é, claro. Foi o que eu tava vendo lá e falou assim, aí eu fui olhar quanto tempo eu já vi, já vi 1 hora de filme. Ah, mas ainda falta 2 horas e meia. Você sabe que eu evitei fazer isso? Que sempre quando eu tô vendo, eu boto lá, eu clico no, pra ver o tempo que falta. E eu evitei fazer isso. Sério? Porque... Mas eu imagino que, tipo, 1 hora de filme ainda tava na introdução. Tava introduzindo as pessoas. E, tipo, mas mesmo assim, você ainda não sabe o que esperar que tá por vir. Tipo, pois ainda falta 2 horas e meia do quê? Não, sabe? Até a metade do filme você não sabe o porquê que eles estão viajando. É, não. O que vai acontecer nessa viagem. Nada. Então você fica, falta o quê pra mostrar nesse filme? Eu, sinceramente, não sei. E até o final... fiquei quase sem saber. Mas eu entendi no final por que moscou. É porque que acontece tudo. Muita coisa. É muita coisa. Muita coisa, gente. Mas tipo, continua. Não é 3 horas e meia de uma enrolação. É, não. É uma enrolação, só que tipo assim, é uma enrolação de uma história que tem muitos detalhes. Exatamente, é uma história. Realmente são 30 anos. Então, tipo assim, é muito. Cada momento informação. É um pedaço da história importante ali. É exatamente isso, essa sensação que eu fiquei, o que, que vai acontecer. Porque parece que não é um negócio que te prepara. Tipo, tem um primeiro ato que te prepara pro segundo, que te prepara pro ato final. É meio que todos os atos têm a sua própria importância e. Então, junto se completa. Exatamente. Exato. Você não precisa de preparar pra ter um final. Então é por isso que eu ficava esperando o que, que vai acontecer, sendo que já tava acontecendo. É um negócio que já tá. E não vai sair disso. Vai ficar assim. Não vai ter um ápice no final. Apesar que tem, porque tem aquela morte reveladora lá, né? Aquela traição, que é um filme de. Quando eles falam sobre o que é o filme nesse documentário, eles falam assim: ah. É um filme de família, entre aspas, assim. É um filme de companheirismo, de máfia e de traição. Negócio assim. Mas, Léo e Desopa, vocês gostaram do filme? É, eu vou passar pro Desopa, porque eu quero ficar por último. Porque entendi. Eu já vou vir com uma polêmica. Vai puxar. Vou puxar aquele, dar aquele gancho, bom. Entendi. Então, eu ia falar de polêmica, então vou esperar você. Então, que é a mesma polêmica. O filme, ele já antes de estrear, ele já tava, tipo, envolto a várias polêmicas. Com certeza. Né? Scorsese é um cara que tem sido muito falado esse ano. Despertou a ira dos fãs da Marvel e tudo. Exato. Falando que Marvel não é filme. Eu fico triste. Mas eu entendi. Ele falou. Eu acho que, assim, no contexto geral, ele falou que. Falando que Marvel é um parque de diversão, ele não falou que é errado você curtir parque de diversão. Só que é importante. Saber que tem outras saber, coisas. Saber, conhecer o cinema, conhecer. Ver outras coisas ali. Que não é errado. Curtir parque de diversão, mas é um pouco errado ficar só no parque de diversão. Mas eu acho que é a mesma coisa. Eu não quero entrar nisso aqui. Fazer um podcast só sobre. Não, mas eu só vou pôr um parênteses que eu acho que é a mesma coisa de você, sei lá, falar de música. E aí você fala assim, cara, música clássica que é música. Você que escuta funk, você não sabe o que é música. Você que escuta sertanejo, você não tá escutando música. É uma diversão, você pode escutar, mas música clássica que é música. Sabe? Eu entendo esse ponto também. E eu acho que na verdade, o que ele quis dizer com tudo isso, só pra amarrar e começar a falar do irlandês mesmo, é que depois dessa invasão da Marvel nos cinemas, invasão pelo lado positivo da palavra... esses outros tipos de filme teve que procurar se realocar dentro, procurar outros lugares pra passar. Tipo, ele achou a Netflix, que é uma plataforma sensacional pra streaming. Então eles tiveram que se preocuparem com outros lugares. E agora, voltando mais pro filme, é muito massa ver o Scorsese voltando pra especialidade dele, que é os filmes de máfia. The Goodfellas, o Cassino, The Departed. Bom, né? Então, voltando... E um pouco do Toro Indomável também tem ali um pouco de máfia. Uhum. É muito massa ver ele voltando pra essa especialidade dele. Apesar de que eu acho que quando a gente fala que o irlandês é sobre máfia, a gente tá reduzindo muito. Exato. O filme. Eu acho que são sobre relações, são sobre confiança. Além, né? É tudo, é muito além de máfia. Não é um filme de máfia. Com certeza. Tem muita coisa envolvida ali. Todo personagem é muito bem amarrado. Se você for pensar ali, a Peggy, que é a filha do Frank, tem duas, três frases, falas no filme. E é uma outra. É super importante. Ela é a personificação de relação e como ela... É muito legal. Se relacionava com o Hoffa, que é o cara... Um personagem muito importante na narrativa do filme. E, então, acho que é sobre isso. Ele soube muito bem fazer um filme de 3 horas e meia sobre relações e como elas se constroem dentro desse universo mafioso, que ele sabe contar muito bem, que é uma narrativa muito dinâmica, que lá no começo do filme dá pra gente ver isso. Ele apresenta os personagens de uma forma muito inteligente e dinâmica, que aparece lá toda vez. Quando eles morreram. Nome, da forma o que ano eles que ele morreu e a forma da morte. Então, é muito isso massa. É, eu curti muito o filme. Curti muito. Fazia muito tempo que eu não vi um filme que eu sentava e falava e ficava preso na cadeira depois do filme. Que legal. Eu fui assim... Bom pra caramba aí, pra não falar outra coisa. Mas então é isso, eu curti muito o filme, é muito... E o Scorsese, finalmente, ele veio numa toada de filmes muito boa, que é A Ilha do Medo, depois a invenção de O Cabret, depois O Lobo de Wall Street, O Silêncio, que é um drama épico, sim, maravilhoso também. E finalmente ele volta para essas origens dele, falando de máfia, que não tem como errar. Não, é. É muito completo, né? Sim. Além de, eu só esqueci de falar, que ele tirou o Joey Pass da aposentadoria. É, então. O cara tava aposentado. Pois nossa, é, mano, ele tá muito velho. É muito velho, mas o cara é uma lenda. Mas então, ele é uma lenda. Imagina, tirar ele da aposentadoria, isso já é um feito maravilhoso. Pois é, pois é. Ele é essencial pro filme. Eu gostei muito do filme também, eu achei muito bom. É, não tem o que falar, né? As atuações do filme são impecáveis, igual o Desopo acabou de falar, a Peggy, que é filha do Frank, interpretado pelo Robert De Niro, ela tem 3-4 falas durante o filme todo, e você vê o crescimento dela, ela descobrindo as coisas que o pai faz, aí no final ela descobre a principal coisa que o pai fez, aí ela nunca mais fala com o pai. Ela sempre soube, né? Desde é uma atuação muito minuciosa, né? Exato, silenciosa, exato. De olhares, assim. É muito bom, e tudo faz sentido no filme, eu acho que faz total sentido o filme ter 3 horas e meia, você não conseguiria... mostrar essa história em 2 horas, 1h40. Que dá. Não, 1h40 não, mas umas 2h30 daria. Eu acho que não. É, mas é assim, mas o negócio é, a Netflix, ela abre espaço pra isso, né? Tipo, ter sido um streaming, não ser no cinema, abre espaço pra você poder fazer filmes maiores. E quem sabe comecem a realmente fazer filmes maiores pra postar só nos streamings. Era uma das polêmicas que eu queria começar. Era justamente isso. Porque uma das sensações que eu tive na hora que acabou o filme, eu fiquei meio triste na hora que acabou. Porque eu senti que eu não tive a melhor experiência do filme. Porque eu tava em casa, eu moro com outras pessoas em casa. Aí eu tava assistindo na sala. Aí começou a fazer um monte de barulho em casa, eu fui pro meu quarto, eu já tive que pausar o filme, tive que ir pro quarto. Aí eu tava assistindo com a Duda, a gente tava assistindo no quarto com a luz acesa, porque... Senão eu ia dormir mais. Senão a Duda ia dormir mais. é uma tática. Aí passava carro na rua. Era muita coisa em volta que não me fez ficar imerso no filme do jeito que eu queria ficar. Entendi. E uma sala de cinema conseguiria fazer isso comigo. Eu tenho certeza que se eu tivesse sentado numa sala de cinema... comendo pipoca às 3h30, numa sala fechada, sem nenhum ruído externo. Mas, será? Com tudo isso, eu tenho certeza que minha experiência seria totalmente diferente. Talvez não tivesse sido uma experiência cansativa, porque aí, como é um filme arrastado, puxado, ele é muito gostoso de assistir. Tipo, realmente, você não fica... como eu falei antes, não tem um pedaço que fica... Ah, esse pedaço é chato só pra apresentar outro pedaço aqui na frente. Todos os pedaços são... é um pedaço. Eu sei explicar as coisas, né? E aí, tipo, você acha que no cinema não seria meio que arrastado? Você ficaria, poxa, 3h30 aqui comendo minha pipoca e assistindo a coisa ali? A minha experiência foi assim, tipo, eu assisti, comecei a assistir no quarto. E aí eu assisti em inglês, comecei a assistir em inglês lá no quarto. E eu tô lá assistindo. Com legenda em inglês. É, com legenda em português, o áudio original, é isso. Uhum. Só pra falar que eu vou ver dublado depois. Aí eu comecei a assistir com áudio original, tal, lá. Aí eu tava lá na casa da Beatriz, aí a Beatriz falou assim, ó... eu vou arrumar umas coisas aqui na cozinha, vem aqui pra sala e deixa aqui e eu vou assistindo junto também. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui lá pra sala, coloquei na televisão da sala e dublado pra ela escutar e saber o que o filme tá passando. O que não adiantou nada, porque só escutar eles falando assim não dá pra entender o filme se você não pegou desde o começo. Mas eu assisti um pedaço dublado. Aí tive que sair, parei de assistir o filme, saí, pus o computador. Eu fui lá pro 3Q ali da UFO. Nossa. Pus o computador, abri, fiquei lá assistindo. Meu computador acabou a bateria, faltando 1 hora. Meu Deus. Que saga. Voltei pra casa e terminei de assistir. É quase um filme paralelo. É quase mais complexo. Não, teve uma história aí toda. Quase você teve que entrar na máfia pra terminar. Exatamente. Mas enfim, eu só pude fazer isso porque tava na Netflix e assim... com certeza. Pra mim foi uma experiência que acabou não deixando o filme cansativo. Eu assisti, no que eu parei de assistir, eu fiquei pensando em alguns pontos do filme, fiquei lembrando de outros e pensava como que é interessante esse negócio de eu poder ver ele legendado, poder ver dublado, pra eu ver isso é bacana. Como que é diferente. Assim, até que é bom o dublado, sabe? Mas não, não tanto. Inclusive, mas, teve um fã que dividiu o filme em quatro partes que fariam sentido se o filme fosse uma minissérie, pra quem não quisesse assistir ele inteiro. Nossa, e eu achei isso bem muito legal, nossa, assim, a ideia. Seria muito bom como uma porque, minissérie. Mesmo. É, porque aí ele dividiu, acho que na parte que ficaria exatamente assim, a história meio que fechou, de certa forma, mas tem o gancho pra outra. E aí foram quatro partes, muito legal. Eu consegui assistir as 3 horas e meia de filme sem pausar. Uau. Não fui guerreiro, no banheiro. Força, guerreiro. Uau. Não fui no banheiro. Foi 3 horas na toada só. Uau. E é muito. Eu não me senti cansado. Em comparação, eu não sei se vocês viram Os Oito Odiados, do Tarantino. Oh, sim. É meu filme preferido, inclusive. Sério? Do Tarantino, né? Então, é um filme muito de teatro, assim. Se passa em dois cenários, exatamente, basicamente. A primeira parte do filme é numa carruagem, uma carroça, uma charrete. Tem a carroça, eles indo na neve até chegar na estalagem. E depois a estalagem, justamente. É só lá. São 3 horas, basicamente, dois cenários. E eu achei muito mais cansativo. Sério? Eu achei muito mais do que o Irlandês, apesar de ter gostado muito do filme. E porque eu acho que o Irlandês, ele tem essa narrativa dinâmica que um filme de máfia, reduzindo o filme novamente aqui no gênero, se for pra enquadrar, ele demanda. Então é um filme que demanda muito jogo, um toque de bola muito rápido, e se você não prestar atenção, você mexer no celular, responder uma mensagem, você perdeu uma informação, né? Então ele é mais dinâmico. E por isso que eu acho que ele não é tão cansativo. Eu não senti cansado. Eu que não pausei, que não tive que vir pra UFO e mudar pra dublado. Eu não achei, não fiquei cansado durante as 3 horas e meia de filme. Igual eu fiquei assistir Os Oito Dias no cinema e tudo. Em 3 horas mais ou menos o filme. É. E eu achei um pouco cansativo. Então, só pra estabelecer esse paralelo. Apesar de achar que os dois filmes têm suas narrativas e suas decisões que cabem a eles mesmos. Então, é exatamente isso que eu não queria ter sentido nesse filme, sabe? Porque eu sou um cara muito disperso. Qualquer coisa me distrai. Então, eu assistindo em casa, tinha muita coisa pra me distrair que não era o filme. E aí, eu assistindo no computador, na telinha do computador, passava um mosquito do meu lado, eu olhava pro mosquito, sabe? Aí, eu me dispersava do filme e não conseguia mais prestar atenção no filme. Entendi. E eu acho que muito disso... desse filme tá na Netflix hoje e não tá em todos os cinemas, ele só tá em alguns cinemas pra poder ir pras premiações, é culpa da Marvel. Concordo. Eu acho que a gente não pode deixar de entrar nessa polêmica. Ah. O Desopo já falou um pouco, que o Martin Scorsese falou lá, os filmes da Marvel são que nem um parque de diversão. Eu entendo o ponto dele sobre isso. Eu entendo e de certa forma eu concordo. Eu não vou ser hipócrita e falar, não, nossa, filme da Marvel não é cinema, até porque eu tô fazendo um podcast em que vários desses filmes são filmes da Marvel. Até porque assistimos 3 horas e meia de Ultimato esse ano e gostamos. Exato, são 3 horas, acho. Tudo bem. Mas mesmo assim, são 3 horas. Eu assistiria 3 horas e meia. São 3 horas. E, tipo, ninguém reclamou do jeito que vão reclamar desse filme sobre a duração. É igual eu falei, totalmente aceitável você ir pro parque de diversão, sabe? Ele não falou. Exato. Não vai, não costuma a Marvel. É porque entendeu-se que ele estava atacando os filmes da Marvel. Aí originou outras polêmicas, outras pessoas que não tinham nem nada a ver com o assunto, querer palpitar nesse rolê aí. Então, tipo assim, virou um ataque a esse tipo de filme, só que na verdade não era. Ele tava só falando, tipo assim, amplie seus horizontes, sabe? Sobre espaço. Exato. Exatamente. Basicamente, eu entendi que ele tá falando sobre espaço. O principal ponto eu acho que é esse. É uma questão de monopólio mesmo, que tá acontecendo no cinema hoje. Porque a Marvel é da Disney, aí a Pixar é da Disney, agora a Fox tem parte na Disney, tem os filmes da Disney. Só aí são 4 empresas gigantes que dominam o cinema e que se a galera não quiser passar um filme, aí o proprietário vai falar, então tá bom, você não quer passar esse filme, você não vai receber esse também. E aí eles são obrigados a lotar a sala sobre vários filmes que provavelmente não precisariam entrar no cinema. Se fossem algumas décadas atrás, iria direto pro DVD. E que daria mais espaço pra esses filmes como, por exemplo, O Irlandês. Que seria muito melhor. Eu preferia mil vezes mais ter visto no cinema do que ter visto no streaming então, pelo computador. Eu acho que você tem um ponto, mas eu acho que falar que é culpa dos filmes da Marvel. Não. Não, mas assim, é porque eu acho que o fato é o negócio da indústria cultural e de como que hoje em dia tudo mudou. Então, tudo muda. Sim. E as pessoas querem mais buscar entretenimento e mais coisa rápida, mais diversa. Não sei dizer, explicar, mas tudo mudou. E você ter, tipo, esses filmes Vou trazer a relação da música de novo. Do funk e da música clássica. É, hoje o funk existe, muita gente curte funk, muita gente gosta de escutar o funk. E o funk é uma música que não tem toda aquela musicalidade da música clássica. É, o cara não teve que trabalhar nota por nota pra fazer a sua música. É um beat que a gente faz num programa muito mais rápido, chama um cara pra falar duas, três frases, vira um funk. Mas muita gente curte, muita gente aproveita. Aquilo é música pra algumas pessoas. O que é música pra essas pessoas, né? E falar que música é a coisa da música clássica e falar que o funk tá atrapalhando a música clássica, por exemplo, eu tô trazendo uma relação com a música clássica, mas sei lá, talvez com o MPB, que isso é uma coisa mais recente. É, não impede, sabe? As pessoas estão curtindo funk, mas se você trouxer uma música clássica boa, as pessoas vão escutar, né? Não é nem que é boa, mas assim, o mercado muda, os gostos das pessoas mudam, então você tem que trabalhar. Não é porque a música clássica hoje em dia o povo não curte mais, é porque ela ficou obsoleta, não é mais o gosto do público, então você tem que se adaptar a isso, eu acho. Mas assim, o cinema, esses filmes não são ruins, e só tem pessoas que não curtem tanto assim quanto curtem outros filmes. Você não precisa ter apreciadores de cinema sempre. Tem apreciadores mais casuais que gostam de ir assistir um filme de super-herói, que vai tirar ele da vida dele. A vida hoje é muito corrida, muita ansiedade, muita depressão, muita coisa ruim. E aí você tem um filme de super-herói que é uma coisa que vai te tirar completamente do seu mundo, só pra você curtir um momento ali. Eu acho que é uma coisa importante, por isso que atrai mais o público, talvez. Não, eu concordo com você. Eu acho que deve existir. É necessário ter os filmes de herói hoje em dia, porque são esses filmes que trazem, tipo, as crianças a querer ir pro cinema, eles terem vontade de conhecer mais sobre o cinema hoje. Por exemplo, a gente cresceu vendo Batman, vendo Wolverine nos X-Men, vendo Homem-Aranha, e a gente cresceu sendo fã dessas pessoas. Hoje em dia as pessoas elas vão crescer sendo fãs dos Vingadores. E com isso elas vão querer ir ver os filmes do Homem-Aranha do diretor lá, eu sempre esqueci o nome. Do Sam Raimi, de 2000. Vai querer ver os primeiros filmes dos X-Men. E com isso vai querendo ver os outros filmes de cinema de outros gêneros. Só que eu acho que não pode só ter isso no cinema. A questão da música que você falou, eu entendo e concordo com você. Só que eu acho que é muito mais democrático o jeito que a música ela vai pro mercado. Por exemplo, você tem o Spotify lá, você vai ter todas as músicas, e música é, como você falou, que o mundo hoje é muito mais rápido. Você ouvir uma música, duas músicas, é muito mais rápido que você ver um filme. E aí as pessoas elas não têm vontade de ver um filme diferente. Hoje as pessoas elas querem a mesma coisa. É justamente, é um negócio, igual você falou, é importante, o Léo falou, que a Marvel ela educou uma geração dentro do cinema. E a parte ruim disso, que eu acho que tem muito a ver com o que o Scorsese falou, é que essas pessoas que foram educadas pela Marvel, elas vão esperar toneladas de efeitos especiais, uma média de filme de 1h30, 1h45, sei lá. E quando elas vão... E quando estreia um Irlandês da Vida, que tem 3 horas e meia, que tem, tipo, quase nada de efeito especial, elas vão estranhar e vão ter essa repulsa que vai impedir delas curtirem outros tipos de cinema, que é totalmente o contrário do que a arte prega, né? Que tem que ser plural, a gente tem que abrir nossos horizontes. E esse é o problema do parque de diversão em si, que a pessoa fica viciada nessa montanha-russa das toneladas de efeitos especiais e de um Ctrl-C, Ctrl-V de uma fórmula isso ali. Isso é fato mesmo. Mas infelizmente é o problema do século XXI. Mas você eu tem acho isso em que... todo lugar. E eu acho que isso vem assim... se equiparando, de certa forma. Eu acho que o Scorsese fez uma colocação muito interessante. Muita gente banalizou isso que ele falou e tal. Mas a gente vê que agora, por exemplo, a gente tem os prováveis indicados pro Oscar, e o Robert De Niro provavelmente vai estar, mas o Joaquin Phoenix também vai estar. Que é de um filme de herói. A gente teve um Pantera Negra que ganhou 4 Oscars esse ano. E concorreu ao melhor filme. Então, tipo assim, a gente não pode dizer que filme da Marvel é só um filme de mainstream. Exatamente. Que vai ganhar não. só as crianças, que vai ganhar só as pessoas que não conseguem assistir um Irlandês, por exemplo. Uhum. A pessoa pode, inclusive nós, gostamos muito do filme da Marvel, estamos ansiosíssimos pra Black Widow, que saiu o trailer hoje. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente tá muito feliz em ter essa possibilidade de assistir o Irlandês numa Netflix, por exemplo. Guilherme ficou... Fiquei chocado que saiu o trailer. Eu tô sem celular. Você assistiu? Gente, eu tô fora do mundo. Ah, meu Deus, Guilherme. Eu tô sem celular. Não é um Marvete que se presta. É, Guilherme. Deveria a gente estar... assiste depois. Sai daqui, nossa, vai pro parque de diversão. Vai brincar direito. Mas acho que é isso. É cabível toda essa discussão. Com certeza. E eu acho que a estratégia dele foi boa de colocar no Netflix. Exatamente por isso de ser uma minissérie. Você não precisa fazer uma minissérie, você pode fazer um filme de 3 horas e meia que você pare no meio do filme e vá assistir depois. Sim. Essa é outra polêmica, né? Que o Paulo Vilaça, que é um super o mais famoso crítico brasileiro, falou assim, para as pessoas não pausarem o filme, não irem no banheiro durante 3 horas e meia, a galera caiu matando nele. Foi uma das polêmicas relacionadas. É que é o complicado. Quando você coloca o filme na Netflix, você tá sujeito a tudo. Gente que vai assistir 10 minutos vai parar, gente que vai assistir 3 horas e meia sem parar, gente que vai assistir no celular, que é uma streaming, coisa que o Scorsese... Pois é. É a liberdade que do streaming. Que o Scorsese falou pra não assistir no celular, mas, gente, a Netflix, muita gente assiste Netflix pelo celular. Tem gente que só tem celular. Pois é. Exatamente. Então, assim, você tá sujeito a qualquer coisa. Não dá pra você ficar pondo um monte de regra, sabe? É complicado isso. É o mesmo caso de Roma, que teve ano passado. Roma saiu na Netflix. Foi exatamente o mesmo caso do Irlandês. De Oscar também. Saiu na Netflix, foi pra alguns cinemas pra poder concorrer às premiações, ao Oscar. Eu assisti o filme pelo computador. Na minha casa, em São Carlos, a internet não é tão boa. Então eu assisti o filme todo pixelado. Nossa. Assisti ele todo pixelado. E o filme preto e branco. Nossa, Em espanhol, que eu já não consigo entender como eu entendo o inglês, então já fica mais difícil pra mim. A experiência diminui. A experiência diminui totalmente pra mim. Uhum. É isso que eu tava falando do próprio negócio. É um negócio de você ter prós e contras. No cinema você tem uma experiência, você obriga a pessoa a ficar 3 horas e meia ali assistindo, sem interrupção, sem ruído nem nada. Mas ao mesmo tempo, num serviço de streaming, ganha mais pessoas. Não, é isso. Eu acho que é muito massa a gente pontuar que esses caras gigantes do cinema, tipo o Cuarón e o Scorsese, estão migrando pro streaming, que estão aceitando. Acho que foi o ano passado, o Steven Spielberg detonou o Netflix, falando que não era cinema. Agora que não tá sei lá o quê. Na Apple. A Apple só foi injetar um dinheirinho e foi pra lá igual um cachorrinho. Então acho muito massa esses caras se reencontrarem dentro do cinema. Pois é. Gente, a tecnologia evolui e é muito massa você acompanhar isso, né? Isso é. Aí há que evoluir muito junto. Tempo. Pois é. Eles estão aí há muito tempo. E eles irem junto com o mercado é muito massa. Interessante. E é a possibilidade de ganhar público, igual eu tava falando, porque na Netflix você atinge todo mundo. Justamente. Então, tipo assim, a pessoa vai ver lá o Irlandês. Possivelmente essa pessoa nunca iria pagar pra ir no cinema assistir. Mas tá lá, ela vai assistir, entendeu? Porque tá na Netflix. E tá lá também. Você não vai ter que ser um período pra ir no cinema. Você não vai ter um período pra ir no cinema e depois acabou, não conseguir ir lá ver. Vou ter que esperar anos até sair no Blu-ray ou em alguma outra forma que a gente não com certeza não compactua com a causa. O Além dos Ecrãs não compactua com a pirataria. Todo episódio a gente falando isso. Mas tipo, você tem uma periodicidade, você pode assistir quando você quiser. Eu vou assistir no Natal com a minha família, assim, eu não. Eu tô falando a alguém. Eu não. Você assistiria O Irlandês de novo, Gui? Assistiria. É realmente um filme bem gostoso de assistir. Tipo, eu parei e voltei. Toda vez que eu parava e voltava, me voltava com a mesma sensação. Eu acho que eu nunca mais ouvi esse filme na minha vida. Sério mesmo. É porque eu tenho muito disso, de nunca mais assistir. Assistir o filme. O meu filme preferido é Brilho Eterno de um Momento Sem Lembranças. Eu assisti esse filme 3 vezes só na minha vida inteira. Ai, nossa. Tão lindo. Porque eu tenho... obra intocada, sabe? Entendi. Não mudar a minha visão. Pode estragar se Entendi. For assistir várias vezes. Tem né? isso, eu acho. Mas eu acho que talvez o Irlandês seja um filme que caiba um pouco menos. Eu acho que dá pra ser um filme que você pode assistir de novo e não vai perder em nada. Uhum. Ele só vai... Eu acho que eu assistiria de novo, mas talvez eu assistiria nessa divisão. Eu acho que eu não assistiria 3 horas e meia de novo. Não, que foi eu muito... também acho que não. Gente, pra mim vocês não têm noção como foi difícil, de verdade. Gente, eu não tô brincando. Passaram 15 minutos e Eduardo deu uma cabeçada no meu ombro. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu pausava assim, olhava pra ela. Aí eu falava Aí ela assim, falava, não, tô ouvindo. Eu tô descansando o olho. Minha orelha tá ligada. Tô só cabisbaixo. Eu gosto da Beatriz que a gente tá assistindo, por exemplo. A gente tá assistindo agora A Maldição da Residência Rio lá. Uhum. E aí ela tá dormindo. Ela já assistiu 2 vezes. Ela tá dormindo direto nos episódios. Só que eu tô gostando muito da série. Sim. Então eu fico muito, assim, embasbacado. E aí ela tá lá dormindo. Aí ela acorda, assim, quase no final do episódio e fala assim, dormiu, né? Aí eu falo, eu não. Ela, então me conta o que aconteceu agora. Aí eu conto tudo certinho. Ela, eu que dormi. Mas é porque eu queria deixar claro que não é porque eu durmo que eu não gosto, gente. É que eu tenho realmente sono. Quando a gente vai no cinema, eu já falei pra todo mundo, eu preciso comer pipoca, eu preciso estar fazendo alguma coisa, senão eu durmo, pode ser o melhor filme do sério? Ano, de verdade. Eu fico indignado. De verdade, pode ser o melhor filme. Sabe Doutor Estranho, já assistiu? Já. Você gosta? Amo. Eu dormi no cinema, e eu dormi o filme inteiro no cinema. Mas não é um negócio que ela dormiu. Ela, não é que eu pesquei, eu ela dormi. Levantou o braço da cadeira, deitou no meu colo e dormiu o filme inteiro. Eu não consegui. Ela pagou o ingresso para dormir. Sabe que filme? Você paga pra dormir, literalmente. E assim, eu assisti depois e é perfeito, eu amo esse filme. Mas, gente, eu durmo. Sabe que filme que eu dormi? Transformers. Ah, não, mas aí tudo não, mas bem. Aí tudo bem, né? Não, mas como é que você dorme num filme de Transformers? É obrigação. É explosão a todo momento. dormir em Transformers 4. Não, a gente vai assistindo, a gente tá revendo Star Wars inteiro. Eu durmo, gente, mas não é porque eu não gosto, eu amo, eu realmente gosto muito, mas eu durmo. É. Star Wars, ela dormiu no 3. Eu dormi, não, dormi no 3 não. Dormiu. Dormi no 2. No 1 eu tenho liberdade pra dormir, galera. Gente, mas a gente acabou não falando do... É quase verdade. Que a gente não falou do filme em si, né? Então, tem alguns pontos dentro do filme que eu acho muito interessante. Um que eu já queria comentar aqui é que em momentos do filme parece que os personagens são muito infantis. Tipo, eles olham pra um outro assim e fica assim... Ai, eu vou falar alguma coisa pra ele. Ô, Frank, fala que sei lá o quê, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Aí o Frank vai lá, aí o cara... Não, fala pra eles que sei lá o quê, que sei lá o quê. Aí o Frank volta... Frank é o maior cara em cima do muro que existe. Ele não assume nenhuma argumentação, ele só leva e traz. E no final ele faz aquilo que faz. É incrível, o personagem do Frank é muito massa. É massa aquele negócio de... Aquela ideia que eles falam de apertar 7 mãos. Se você apertar 7 mãos, você conhece todo mundo. Você tá a 7 apertos de mão de qualquer pessoa no mundo. Uhum. Acho que é por aí. E tem muito isso no filme, porque ele começa roubando carne, conhecendo o cara lá que quer carne, aí ele vai levar a carne pra esse cara. Na verdade, ele conhece primeiro o Joe, né? O Joe, Sim. Que consertando o negócio dele lá. Aí depois ele conhece aquele advogado. É, aí ele conhece o advogado e aí vê que o advogado também trabalhava já pro Russ e pra todo mundo. E nisso ele vai vender carne pra um cara que começa a contratar ele pra fazer outras coisas. E aí ele vai fazendo outras coisas. É uma rede, né? Pra chegar a ser presidente de sindicato, pra chegar a ter o anel de que só 3 pessoas importantes têm. Enfim. Não, é muito massa, porque igual eu tava falando que é um filme sobre relações e não sobre máfia. Sim. Porque... E dentro desse mundo mafioso, imagino, não sou, não conheço. Mas imagino se que... Você quer ser recrutado por alguém? Eu quero ter aquele anel, meu filho, é meu sonho. Mas eu imagino que não é uma construção normal de relações. Tem uma hierarquia, ele fez o que fez lá porque tinha uma hierarquia, ele respeitava e devia. Ele devia ações pra aquela pessoa que mandou ele fazer o que fez. Então, é totalmente justificável. Então, acho que é muito massa a forma que foi amarrado e que forma foi retratado as relações dentro desse mundo mafioso. E a Peg lá, que eu falei antes, que é pra mim uma das personagens principais desse filme. Com certeza. Ela representa todo mundo, nós aqui nessa mesa, que não participamos desse mundo, imagino eu. E que não, eu vou falar um ponto aqui depois. E que enxerga as relações, que dá esse contraste de uma relação normal pra uma relação dentro do mundo da máfia, que tem todas essas obrigações de hierarquia e de respeito ao seu superior. Então, acho que foi maravilhoso esse contraponto que ele fez dentro desse filme. E amarrou uma narrativa misturando esses dois mundos e várias relações entre si. Exatamente. Eu fiquei embasbacado porque... eu não vou falar quem da minha família ou se é próximo a mim ou não, mas eu já conheço um pouco do mundo maçom, assim. Tipo, eu tô ali por dentro, eu já entrei em algumas reuniões... E é muito isso, de apertar a mão e contato e... Não, esse cara aqui faz sei lá o quê, sei lá o quê. Esse aqui é sei lá quem que faz aqui, você conhece ele? Não, prazer, conhece. É muito isso, tipo... Igual, tem uma hierarquia, né? Tem isso também, mas é igual o que a gente viu no filme, que é tipo, esse cara faz tal coisa. Não, então eu vou começar a... pegar esse cara pra fazer tal coisa. Só pra deixar claro, a gente não tá falando que maçons são mafiosos. Não. Teve algum outro podcast que você falou a mesma coisa. Falei já? John Wick. Você falou que era um... Você contou uma história. O santuário lá do John Wick, que era um negócio da maçã. Que você conhecia o negócio da calçada, que tinha uns negócios na calçada que ficava o cara na porta o dia inteiro. Não. Ah, isso tem mesmo, que é perto da casa onde eu morava. Aqui perto tem uma loja de maçom e é louco. Tipo, tem isso mesmo. Mas não é disso que eu tô falando. É porque... Nada contra maçom. Nada, ixi, imagina. Nada contra maçons e o sangue de cabra que eles bebem. Nada além contra. De ser trans, não compactua com o preconceito à maçonaria. Mas, enfim, eu nem lembro onde que eu tava querendo chegar. Sobre hierarquia em máfia. É, mas é, na verdade é isso. Eu vou concluir aqui esse ponto. Mas é muito bom a relação que eles trazem, principalmente dos três personagens principais. Ah, lembrei de um ponto aqui. O Joe, o Russ, né? O personagem dele, sim, chama Russ. Russ. Ele salva o Frank num momento em que ele faz aquela burrada lá de explodir a... Ele ia explodir a lavanderia lá. E o Russ salva ele. Tipo, só porque ele conhecia o Russ e o Russ confiava nele, ele salvou. E aí o cara fala assim, você não entende o amigo que você tem. Aí ele fala, não, eu entendo, ele é meu amigo. Não, você não entende o amigo que você tem. E eu acho que isso fica na cabeça dele pro resto do filme, que nesse ponto, no final, onde ele faz o que ele fez, eu acho que é bom a gente não dar tanto spoiler nesse, porque ele tem na Netflix, eu acho que todo mundo deveria assistir. Sim. Então, no final, quando ele faz aquilo que ele fez e faz aquela traição, né, entre aspas, acho que isso meio que pesa muito nele, sabe? Tipo, ele tem que saber o amigo que ele tem, que é o Russ. Então ele tem que entender que o Russ meio que manda na vida dele. Trair a pessoa certa, né? É. Trair a pessoa certa. É, exatamente. É o que eu gostava muito e que não só eu, a Peggy também. É, eu também. Foi o personagem que eu mais gostei. E falar também sobre as atuações, né, gente? Que trio. Nossa. Joe Pesci, Al Pacino e De Niro. Que trio. Que isso. Se eu não ver pelo menos dois deles nessa onda de premiação aí, eu vou ficar bem chateado, porque... Ah, gente, eu acho que... Muita cena é improviso, sabe? O Scorsese, nesse documentário que eles falam, o Scorsese pede muito pra eles virar assim, improvisa, sabe? Sério? E aí tem uma hora que o Russ tá conversando com o... Frank. Não. Jimmy. O Jimmy, O Russ tá conversando com o Jimmy, e aí é uma cena que o Jimmy, que é o Al Pacino... Ele tem esse negócio de ser explosivo às vezes. Então, quando o Scorsese fala nessa cena que os dois estão conversando, improvisa, aí o Joe falou assim, cara, nessa hora eu não queria que você fosse explosivo comigo, que eu não sei se eu tô na idade mais de aguentar as suas explosões. E aí ele meio que controlou ali na hora, foi menos explosivo. Mas é uma cena que é quase toda improvisada, aquela conversinha que eles estão tendo. Na premiação do Frank, isso, né? Isso, uhum. Isso mesmo. Muito legal. Então, essa cena é quase toda improvisada. Eles são muito bons, eles te convencem do personagem. Exato, e é isso que eu gosto. E é de um jeito tão simples e tão fácil pra eles, que você fala, não, eles são os mafiosos mesmo. Exato, é isso eles que eu gosto. Não estão sendo pagos pra decorar um roteiro, pra fazer qualquer coisa assim. Nos filmes do Scorsese, do Tarantino, que a gente traz o Tarantino aqui, porque foi um diretor que a gente já discutiu antes, eu gosto muito dos dois nesse quesito de que eles fazem o filme passar pra você como se fosse os atores fossem os personagens mesmo. Não tem aquele negócio daquela frase que a gente vê muito nos filmes da Marvel, aquela frase icônica de vamos salvar, preciso fazer, coisa que ninguém fala normalmente, sabe? Tem muita coisa que ninguém fala, mas nesses filmes é só, tipo, fala normal. Uhum. Deve ser muito mais difícil, porque você... tem um texto ali que é uma conversa normal. Você vai ter que conversar, você vai ter que agir como seu personagem. Você vai ter que entrar tanto no seu personagem que você vai ter uma cena igual a do DiCaprio no Era Uma Vez em Hollywood, que ele tá dentro do trailer surtando, que aquilo é uma cena que saiu da cabeça dele. Nossa, então, incrível. É você entrar muito no personagem. É isso que eu gosto. Você falou da relação dos Oito Odiados, ou de Zopa, que é o meu filme preferido, Tarantino. Que ele se... Pra mim, ele entrega muito uma coisa tão natural e eu me sinto tão lá dentro do espaço onde eles estão. Eu me sinto lá. Eu sinto que tudo aquilo ali pode estar acontecendo mesmo, sabe? Meio que assim. E eu acho que isso é um êxito de um bom roteiro somado com a direção fantástica, exatamente, né? Porque, com certeza. Exatamente. Estudando com a ambientação também. Isso. Estudando um pouco pro meu TCC agora, quando a gente ocorre uma linha temporal, que você tava assistindo o filme no presente, digamos assim, que é no irlandês, que é quando a relação do Frank ali tá viajando e volta pro passado ou volta pro presente, esse flashback, flash forward, é chamado de anacronia, que é quando você muda a linha temporal do filme. Sim. E isso é muito difícil de fazer, imagina se você colocar isso no papel. Exatamente. Imagina você pensando nisso. Como que colocam isso no papel? A Maldição da Residência Rio, que eu falei agora, tem demais isso. Tipo, toda hora é uma cena que passa no presente, aí passa um ano atrás, aí passa há 6 meses depois daquele um ano atrás, aí passa na infância. E fazer funcionar é muito difícil, gente. E fazer funcionar, gente, é aí que entra a direção. Com certeza. Do Scorsese chega lá na frente da câmera e fala assim, você faz isso, você faz isso. E a competência dos atores muito. Pra incorporar o faz isso, entre aspas, e dar a sua vivacidade pro personagem. Deixar levar, ser isso. O personagem. Esquece que eu sou um ator agora, eu sou o personagem. Isso é muito interessante. Então eu acho que o Irlandês é uma combinação disso tudo, sabe? Um roteiro muito bem amarrado e muito bem escrito, dá gosto de ver o domínio do Scorsese com cinema. Ele é um cara que não entende, ele não entende de cinema, ele também ama cinema, ele traz muita referência, ele criou, né, um gênero, esse gênero da máfia, do submundo policial ali, ele criou isso, e somado com a capacidade dos atores. Então acho que são êxitos em vários campos assim do cinema. Com certeza. Tem uma coisa que ele faz durante o filme que eu acho que me ambientaliza demais. Eu falo assim, pronto, tô dentro do filme agora, que é quando ele faz aqueles planos sequências. Tipo, o filme, eu acho que o filme já começa com um plano sequência, mas ele faz pelo menos 3 vezes que eu notei que vai seguindo uma pessoa e aí muda de direção começa com outras sequência, pessoas. Verdade. E eu acho isso muito bom, porque nesse momento você tem várias pessoas atuando ali, mas vivendo a sua vida, tipo, pessoa tá entrando na sala porque ela tem que entrar, essa pessoa tá andando, e aí pronto, eu tô dentro do filme, tô me sentindo dentro do filme, porque agora ele tá mostrando que o ambiente inteiro, o mundo inteiro, tá interagindo, não são só 3 personagens ali que estão fazendo o filme acontecer, é o mundo inteiro. Tem 2 cenas desse filme que eu gostei muito, uma é a que o Frank, ele vai até aquele restaurante de frutos do mar, sim, matar aquele cara, como que ele chama? Ah, tá. Ele vai matar um mafioso de outra... É um outro grupo. Gangster lá, um outro grupo. E aí ele entra e aí ele tá junto com aquele cara no carro. Aí ele fala, ele não, ninguém sabe o que a gente vai fazer. Ele só sabe que ele vai me deixar naquele ponto, dar uma volta no quarteirão e me pegar no mesmo lugar. Novo, e aí ele entra e ele fala assim, é sempre bom você fingir que vai no banheiro pra ninguém... Pra se alguém te seguir, você perceber. E aí ele entra dentro do restaurante, ele ameaça ir pro banheiro, no que ele vira ele tá com as 2 armas, aí ele começa a atirar, e aí a câmera sai do restaurante. E aí você começa a ver eles caindo por dentro, e aí o cara cai. Nossa, eu acho muito boa. Aí tipo, o cara cai no chão, ele mata o cara, aí o cara já chega com o carro, ele entra no carro e vai embora. E vai embora. É genial essa cena. E joga as armas naquele lago. E joga as armas naquele lago. Naquele rio que é só de arma, que daria pra armar um país pequeno. Exato. E outra cena que eu gostei muito... É a cena antes do principal acontecimento do filme, na hora que o Frank vai entrar no carro. Nossa, aquela cena é genial. Spoilers. Mano, essa aquela cena... Aquela cena é genial. É uma das melhores do filme, realmente. Eu fiquei tão tenso nessa cena que eu falei, meu amigo, o que, que é isso que eu tô assistindo? Que o... Tá ele e o Jimmy Testa, como que chama? Ah, o Jimmy... Hoffa? Jimmy Hoffa. Não, o Phil Testa. Ah, o filtro. Ah, que é o cara que estrangula as pessoas no banco de trás. E aí ele fala assim, você tá tudo molhado aqui. Aí ele fala, eu deixei um peixe. Aí. Aí fala, não tem problema. Aí o Frank fala, não, eu vou ir atrás. Pode ir na frente. Aí ele, não, relaxa. Ele, não, eu vou ir atrás. Aí ele vai e fica atrás. Eu falei, nossa, o que vai acontecer agora? Porque você não sabe o que vai acontecer. Pode tudo acontecer. Mas... Pode acontecer, na verdade, essa é uma cena tão qualquer, né? Exatamente. Eu acho que essa cena é a minha favorita também do filme. Eu acho que é... Aquele diálogo e a tensão. Exatamente. É gostosa, porque você tá tenso e, na verdade, é uma cena que não tá acontecendo nada. Porque eles só estão discutindo sobre peixe. Que o quanto peixe fede ou não. E inclusive, o filho do Jimmy Hoffa é o Todd, de Breaking Bad. Exatamente. Ele é muita coisa, na verdade, também. Ele é o... E entre todas as coisas, ele é motor. Tadinho, talvez é o piorzinho lá mesmo, coitado. Pesado. É que também ele tá com gente de peso, né? Tadinho. Mas é difícil. Nossa, ele é conseguiu ruimzinho, espaço. Ruimzinho. Mas tem realmente muita cena. Outra cena que vale a pena é depois do que o Frank faz. Ele vai ligar pra mulher do Hoffa. Sim. Sentado na cama e não consegue. E isso é um dos arrependimentos quando o velho depois, né? Ele fala daquela ligação que ele não devia ter feito, enfim. Sim. É maravilhosa a atuação. Muito bom mesmo. Aquele momento vai ser o Oscar tape do De Niro. É, exato. Olha, boa. lá no Oscar, anunciar o nome dele, vai aparecer essa cena. Eu tenho certeza que vai ser ele que gagueja. Você é o primeiro tanto. Além dos ecrãs aqui, ó, caravana. Não, ele gagueja demais, né, nessa hora. Ele fica gaguejando um tempo. Dá pra sentir que tem um choro na garganta e que ele não tá fazendo uma coisa. Pois é. Maravilhoso. Nossa, ele é muito bom. Eu acho que é isso, é as pequenas coisinhas que vão fazendo o filme ser tão bom, sabe? A história é muito complexa, só que cada personagem é muito complexo em si, sabe? É. Então você tem o Jimmy que gosta de tomar sorvete, aí ele aparece tomando sorvete. Você já percebe essas coisas que tem várias vezes. Exatamente. E aí vai sendo criado uma história muito mais. Se você tira esses personagens que tem participações na tela minúscula, a história desanda. Não desanda, exatamente. Tem uma hora que uma filha dele fala com ele, que eu acho que é a única fala dela. Assim, tipo, uma das filhas dele, eu acho que ela fala com ele uma vez só. E é tão importante, uma vez que ele fala que quer conversar com a Peg. É, no final, né? No finalzinho. Ana Paquin. Enfim, nosso tempo aqui tá meio corrido, né? Vamos dar uma nota logo. Vamos. Tem nota? Se você não sabe, nós temos uma pontuação de 0 a 50. Pra diferenciar dos outros, sabe? Tem sempre 0 a 100, 0 a 5. E esse é 0 a 50. Nós temos de 0 a 50. Então você pode dar a nota que você quiser nesse quadrante aí. Mas eu vou começar com os outros só pra você ir vendo. Vai, Duda. Eu? Não sei. Eu acho que... Do que você viu, Duda, do que você viu. Você tava acordada. Só da parte acordada que vai. Começa a dar, vai, porque eu não tô com inspiração. Bom, eu dou a nota 48 pra esse filme. Uau. Porque eu gostei muito, muito mesmo. Eu achei muito boa a história. Eu não sabia desse envolvimento com o mundo real, a história. Eu não sabia do possível envolvimento com o assassinato do Kennedy. Do Fidel Castro. Do Fidel Castro. E eu achei muito bom tudo isso. Só que a minha experiência com o filme não foi tão boa. Então, por isso que eu dou a nota 48. Senão, eu daria 50, tranquilamente. Inclusive, além de ser baseado numa história real, é baseado num livro também. Exato. É o livro... Eu ouvi que você pinta casas. Que pra quem não sabe, esse pintar casas não é do pintor que vai lá com a tinta, pinta a parede. Não contrate esse pintor. E que, inclusive, o pai do Frank era realmente um pintor de casas. E aí ele faz essa analogia. Assim. Ah, é verdade. É legal. Verdade. De verdade. 48. Tudo você pensou na sua? Ah, gente, não sei. É porque esbarra muito na questão de eu não ser muito fã do gênero. Mas eu acho o filme espetacular. Então, por não ter me prendido... Eu acho que eu dou uns 45 pro filme. Nossa, é muito alto. Mas não, porque eu acho muito bom. Não tenho muitas críticas, entendeu, ao filme. Eu acho que realmente só a questão de ter 3 horas e meia, pra mim, é complicado, entendeu? Então... Desopa? Não, pra mim não tem como. É um filme que, igual eu falei, que traz o Scorsese pra zona de conforto dele, que mostra... Que ele tira o Joe Pesci da aposentadoria e que ele faz uma direção primorosa, combinada com um roteiro fantástico. Não tem como não dar 50. Não tem como. 50. Espero que você esteja escutando, Scorsese. É bem provável que ele entre, então, no nosso top 3 filmes, que eu trouxe os nossos top no último podcast, assim, que eu fiz um top de todas as notas que a gente deu. Mas é a minha pontuação, cara... Eu acho que eu vou dar 47. Eu vou dar 48, tá? Eu vou dar 48 porque é um filme que... Eu dei 49 pra Coringa, né? Ai, meu Deus do céu. Por que eu dei 49 pra Coringa agora? Eu trocaria. Daria 49 pra esse, 48 pra Coringa. Não sei, eu vou dar 48 mesmo. Porque, de novo, é um filme que eu curti demais. Só que também... Não sei o que dizer, não. 48, é isso. 48. Você fez a... Tô fazendo a conta de novo, porque eu tinha posto 47. Ah, tá. 45 mais 50, deu 191, dividido por 4. 47,75 é a nossa nota final para o filme. Você lembra qual foi a maior? Foi... A maior é a Coringa, que foi 49. A nota geral foi 49? Por aí, aham. Uh-huh. Jesus amado. É difícil de bater, hein? Pois mas é. Acho que ficou no top 3, com quase toda certeza. Com certeza. Provavelmente abaixo de Bacurau. Pode ou ser. Ou no mesmo nível de Bacurau. Pode ser. Até assim. Eu vou ver depois na listinha. Ou enfim. Seja, vale assistir pela nossa assista. É vale, isso. É um filme que você não vai gastar pra assistir. Pensa nisso. Exatamente. Você só vai perder seu tempo. Não, você nem vai perder seu tempo. E vai gastar com a assinatura do Netflix também, mas... Então, mas Quem não tem Netflix hoje? A maioria das pessoas não, tem. Não, pede emprestado. Muita gente não tem, né? A gente discutiu que muita gente não vai ao cinema, mas... Não, sim. Talvez menos gente ainda tenha Netflix. Se você tem Netflix... Exato. Pede emprestado pros amigos. Pede emprestado, exato. Exatamente, assista. Mas vamos fazer um IC rapidinho aqui, só porque a gente já tomou muito tempo. Acabou esse quadro, nós ainda temos dois quadros pra vir. Vamos lá pro IC. Como o Léo roubou meu quadro, porque ninguém ia aguentar eu ficar falando por 10 minutos sozinha, vamos lá pro nosso IC. Quem tem o IC aí pra fazer do filme? Desculpa, deixa eu te explicar. É, tô perdido. A gente tem um quadro aqui que chama IC, e é onde a gente pensa possíveis futuros alternativos do filme se coisas tivessem acontecido. Entendeu? Tem um muito bom, hein? Então vai, Desculpa, começa. E se a Peg desse na língua e falasse tudo que ela falasse? Pensa? Nossa. Tudo, né? A PEG era quem podia denunciar tudo. Eu é pesado isso aí. Esse sim é... Esse é bom, esse sim, né? Gostei desse. Eu fiquei pensando nisso também, na hora que os... Bem no finalzinho, na hora que os policiais vão até o lugar onde o Frank tá vivendo lá. E aí eles falam, ó, todo mundo já morreu. É, eu acho que chegou a hora de você contar. O que aconteceu com tal pessoa, com o desaparecimento do cara lá. Aí ele vira e fala, então, eu não tenho o que falar mesmo, não posso falar nada. E porque ele tá protegendo as pessoas que ele conhece da máfia. E a Peggy sabe o que acontece, né? Ela acaba descobrindo por associações, só que eu acho que ela não teria provas. É, não tem. Pra acusar alguém. Mas é muito engraçado esse final, porque eles, você passa esse tempo todo aí fazendo as coisas e no final todo mundo é preso. Sim. E, tipo, preso por tantos anos... E eu até não entendi direito por que todo mundo foi preso. Acho que foi por causa daquele... Nossa, eu tô contando o final, né? Manda bala. No final eles são presos, mas gente, assim... Gente, eles são mafiosos, o crime não compensa. É, eles vão ser presos. Eles são presos momento. No final, mas isso não tira nada de... E quem não morre vai preso, né? Isso não tira nada do filme. É porque eles vão até bem velhos. E aí eles jogando bocha lá na... É na muito cadeia, boa. É muito engraçado boa demais. É muito bom. Mas assim, é tipo... Sei lá, não compensou no final. Porque eles passaram os últimos anos da vida deles presos, sei lá. O outro passou 18 anos, o Frank, e é, tipo, eu não entendi direito se é por causa daquela ação que aconteceu, que caçaram todos e aí foi achando uma coisa de todos, mas eu acho que não cabe muita gente discutir, senão a gente vai acabar dando algum spoiler aqui. Eu acho que ela poderia falar, acho que seria bom, mas também acho que não teria provas. É, mas assim, as pessoas falam tanta coisa sem ter prova, né? Exatamente. Se ela começasse a berrar e meter com a língua no dente... Ixi, aqui no Brasil, então... Ô, meu filho. eu tenho um IC rapidinho também. Sobre o último acontecimento, o principal acontecimento do filme. O ápice dele. E se, ao invés de Frank resolvesse fazer o que fez, fizesse uma ligação para uma pessoa e aí essa pessoa se preparasse... O que seria que aconteceria no final entendi, do filme? Entendi. Eu não tô querendo entrar muito em spoilers. Você vê que do tem, filme. Tem uma hora ali que ele passa de carro e vê o carro do sim, outro lá. Tipo, ele poderia ter parado, exatamente. Avisado. É verdade. É mais fácil coisa. Assim até. E se ele para naquele momento? E avisa, e né? E avisa e... Pois é. Ele estaria... Ele morreria, provavelmente, né? Provavelmente iriam caçar o Frank. É. Era uma rede, né? Ele não tava sozinho ali. Exatamente, ele iria perder tudo aquilo que ele tinha conquistado até então. É o que eu falei, né? Teria que escolher quem ele ia trair. Exatamente. Exatamente. É isso aí, filme. No final é isso, acho que a gente pode encerrar o IC. Muito bom, nossa. É porque o filme, gente, tem tanta... São três horas e meia. Tem tanta história que se for ficar pensando cada coisinha... Daria pra fazer muita coisa aqui, mas... Deixa aí, fala pra gente quais são os seus ICs também nas redes sociais. Isso, nas nossas redes. Vamos pro nosso último quadro. Muito bem, vamos fazer uma recomendação aqui então. Vamos. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer uma recomendação. A gente só simplesmente recomenda. Agora você tem a liberdade de recomendar qualquer coisa que você quiser aqui. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Posso mandar bala? Pode mandar bala. Pode começar. Bom, já que a gente tá começando essa temporada de premiação, já tem muita coisa rolando aí. Eu vou recomendar Hustlers, que é um filme que a J.Lo tá sendo muito bem aclamada. Provavelmente vai ganhar a primeira indicação dela ao Oscar. Olha. É um filme sobre golpista também. Muito verdade. Massa, então assistam Hustlers. Muito legal. Bom, eu vou recomendar um filme que eu já falei aqui no podcast. Eu vou recomendar Ilha do Medo, que é um filme do Martin Scorsese com o Leonardo DiCaprio. E, por mim, assistam todos os filmes do Leonardo DiCaprio, ele é muito bom. Assistam todos os filmes do Scorsese. Do Scorsese. Assistam também Taxi Driver, que é um filme do Scorsese com o Robert De Niro. É isso. Assistam esses dois filmes que vale muito a pena. Eu não tô fazendo nada da minha vida, então eu não tenho muita coisa pra recomendar. Na verdade, tô fazendo muita coisa, por isso não tenho coisa pra recomendar. Exatamente, eu tô na mesma. Mas eu vou falar pra vocês ficarem ligados nas nossas redes sociais, porque eu e Léo estaremos indo pra CCXP essa semana. Massa! Então nossa, vamos fazer... Que eu te trago no começo, esqueci. A gente vai trazer muito conteúdo legal, fiquem de olho porque vai sair muita coisa, gente, nessa CCXP de verdade. Então acompanha a gente aí, a gente tá fazendo um trabalho muito legal nas redes sociais. Acompanha a gente. Obrigada a Maju e o Matheus que estão conosco agora trabalhando nas redes. É isso aí. Pra recomendar então aqui, já que eu tô na mesma que a Duda, a única coisa que eu tô fazendo diferente assim é que no almoço, quando eu vou almoçar, eu assisto um pouquinho de A Maldição da Residência Rio. Legal. Que é o que eu já muito falei. Bom. E é uma série muito boa, muito gostosinha. E em 2020 vem segunda temporada, então já aproveita pra ver aí. Acho que são 10 episódios só que tem, ou 8. Cada um tem uma hora. Mas, assim, é muito gostoso de assistir. Você nem vê o tempo passando. E é uma série boa. É, assim, tenta trabalhar o terror, mas o terror não é o principal da Sim. série. Ela só passa num universo onde tem assombrações entre muitas aspas, que você tem que entender direito o que se passa na cabeça de cada um lá. Passa em Uberlândia? É. Passa em Uberlândia? Eu não entendi. Mas vamos lá. É, não, porque aqui tem bastante assombração também. Tem? Tem. Ixi. Você dobra uma esquina, você assusta. Depois você conta as histórias. Mas é isso, então vamos encerrar aqui. Só lembrando as nossas redes sociais, é @alendosecran, sem acento, sem tio. É isso aí. Se algum cinema quiser patrocinar a gente, contato. Pipoca, que seja, tanto faz. Muito pra obrigado. Pra não dormir no filme. É, exato. Muito obrigado a você, ouvinte, e a todos que estão nos acompanhando desde Obrigada, sempre. Obrigada, Desopo. Valeu, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Que bom. Me chamem mais, foi muito bom. Com certeza. Com certeza, você complementou bastante aqui. Isso aí. E é isso, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, galera. To keep your precious love.